É, minha quebrada, é Brasilândia, é nossa área, é Brasilândia City Bronx, é nossa área que o rap bate forte, pra molecada Brasilândia City Bronx, é nossa área que o rap bate forte, pra molecada Brasilândia City Bronx, é nossa área que o rap bate forte, pra molecada Brasilândia City Bronx, é nossa área, é. Do outro lado da ponte é que se esconde nossa quebrada Brasilândia City Bronx. Rap é de monte, é nossa fonte. Na zona norte hip hop bate forte. Rosas de ouro por ali nasceu. Com muito orgulho somos filhos seus. Bloco do Brasinha desce nossa Terezinha. Vila Guarani até o Jardim Icaraí. Quem viu na TV falar da tia Nenê nos ensinou respeito e o valor. Que o crime não é o creme. Você me entende, brasilandiense. A nossa ideia é quente. City Bronx é nossa área que o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx é nossa área que o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx é nossa área que o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx é nossa área que o rap bate forte. Pra molecada, hoje estamos contentes. Gente gostando da gente, vitórias, melhoras, é hora do povo decente. Morro Grande, Iracema, não tem rocha nem madeira. Elegrim dourado, pro chegado, lado penteado. Bem informados, sempre cuidando do espaço. Vivi, cresci, neguinho, de Caraí, é claro. City Bronx, é nossa área onde o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx, é nossa área onde o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx, é nossa área que o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx. City Bronx é nossa área onde o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx é nossa área onde o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx é nossa área que o rap bate forte. Pra molecada Brasilândia, City Bronx.